destino que insiste em nos separar. Cruel é a dor de te ver partir e não retornar. Peço as ondas, peço ao luar, para ter mais um dia a teu lado e poder te amar. Peço aos céus e peço a Deus somente uma noite para repousar nos braços teus. Em nos separar, cruel é a dor de te ver partir e não retornar. Peço as ondas, eu peço ao luar, para ter mais um dia a teu lado e poder. Peço ao céu e peço a Deus somente uma noite para repousar nos braços.